estava de joelhos orando, quando ouvi a voz de Jesus falando: avisa lá pra igreja e diga que o tempo está findando. A humanidade está assolada, a noiva do Cordeiro está adornada. Avisa que o noivo está chegando e não há tempo a perder. O meu povo perece na terra, pois não quer ouvir a minha voz. E diante de tantos sinais, ainda ouço as: tá acabando o tempo, tá chegando o momento. Eu vou voltar, eu vou levar a minha igreja que está preparada. Quem estiver disperso vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Pra subir comigo é preciso existir, deixar o pecado e carregar a cruz, abandonar as trevas e andar na luz. Eu vou levar a minha igreja que está preparada. Igreja dividida vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. A igreja dividida vai ficar aqui. É preciso fé, aprender a amar, pra comigo lá no céu morar. Meu povo perece na terra, pois não quer ouvir a minha voz. E diante de tantos sinais, ainda ouço as: tá acabando o tempo, tá chegando o momento. Eu vou voltar, eu vou levar a minha igreja que está preparada. Quem estiver disperso vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Comigo é preciso existir, deixar o pecado e carregar a cruz, abandonar as trevas e andar na luz. Eu vou levar a minha igreja que está preparada. Igreja dividida vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. A igreja dividida vai ficar aqui. É preciso fé, aprender a amar, pra comigo lá no céu morar. Chegando a hora, tá chegando a hora. Foi Jesus quem me mandou lhe falar.